99, 1 hora e 47, Altena Salvador. Tá aprovado via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. No ajuste M13. Aprovado o táxi de Alfa com 1013, Oxalé 6224. Gorn 643 cleared from restrictions ahead, descent to 2000 feet, KNH 1013. Cleared, LS final report established on the localizer. From clear descent, confirm 2000 feet, unrestricted. You don't have any restrictions ahead of altitude and speed. Hey, from, but I'm clear, am I clear to descend to 2000, confirm? Yeah, you're clear to descend to 2000 feet, KNH 1013. You're also clear to the ILS final report established on the localizer. From clear descent to 2000 feet, no restrictions. Call established localizer 1810, go 1643. Papa 084, taxi approved main apron, go to main apron, then taxiway India, and call me ready on the road point 1810, KNH 1013. KNH 1013, via apron, via India, we'll call you ready at the holding point 10, Papa 084. MA-224, decolar do Porto Passapão, controle, senhor. 1935, bom voo, decolar 231, Xané. Obrigado, senhor. 1935. Controle, Xané, 6224, transfere na PUCA, na sua escuta. Xané, 6224, sobe nível de voo 190. Acione transponder 5575, modo normal. Receba o transponder 4611. 575, senhorita. Oceania 6224. 6224, da presente está autorizada a Prodigiamo, subindo a nível de voo 190, após Jamo para Aracaju. Matejamo, após Jamo Aracaju. 6224, Oceania, somente para informação, agora está sob contato radar. Oceania 6224. Sol 9908, chame Recife 1251, alternando no 33, decimal 25. 251-3325, total. We are ready for takeoff runway 084. Fuel on Alpha Pentecost, runway 10, wind 100 degrees to 9 knots. For takeoff runway 10, runway 084. No 714, boa noite, senhor, na identificação, a chegada é a Mari, da presente voa Duna, descendo a 2 mil pés, do ajuste padrão, 1013. Seguro 714, 2000. Take Europa 084. Clear, 100 with 11. Papa 084 airborne at 37. Call now control departure frequency 119.35. 119.35, bye. Bye bye. O Oceania 6224 está presente, está autorizado a alternar para o centro Recife no 2085, alternando no 2545. Está autorizado a chamar Recife no 2085, alternando no 2545. Ok, 2085, 2545, Oceania 6224. Boa noite, senhorita. Muito obrigado. Boa noite, bom voo. Number in Europa 084, leaving now 1600 feet. Europa 084, radar contact, climb flight level 350, Puka departure, Zipar transition. Zero Puka departure, Zipar transition, Europa 084. Go 1643 established on the localizer. April, full established, go 1643. 6 final contact tower frequency 118.6. 118.6, good day. Na Puka Zipar, 5093 é o transponder, 19.35 controle, é o gol no 805. Volta 8, chame quando pronto para o puxa acionar. 805. Salvador Tower, good evening, go 1643, final approach, runway 10. 1643, clear to land runway 10, wind is 110 degrees with 8 knots. Let's land runway 10, go 1643. No 714, livre de restrições ascente, desce a 2000 pés, ajuste permanece padrão 1013, autorizado final e LSXA, reporte estabilizado, gol no 714. Autorizado, estabilizado, 714. Não está na escuta do controle? Things for 3 on the ground for 2. Continue this frequency. Turn right text and Alpha report before Juliet. A direita na Alpha, report na Juliet, gol no 643. Frente a sua identificação, a chegada é a Mari, desce ao 050. 050, Mari. Controle Salvador, boa noite, Xener 6258, 190, 160, formação Bravo. Xener 6258, sua identificação, a chegada é a Mari, desce ao 060. Identificando a Mari, é o 060, Xener 6258, mantém high speed. autorizado manter a high speed, o 6258, tem tráfego à sua frente da TAM, 12 horas 14 milhas, livrando no 40 para o 050, o Airbus 319. Sente no TAM, 6258. 3226 para o sequenciamento da presente voo, ITAP. ITAP. Controle Salvador 3891, boa noite. 3891, muito boa noite, aciona identificação da presente voo apelo, desce para 3 mil pés, ajuste 1013. Tem condições de manter a high speed? Tem condições, só diminuiu, agora perdeu o contato com o centro e passou a sua frequência direta. Gente, está autorizado manter a high speed, está livre da restrição em pelo, voando a 3 mil, voando pelo para interceptar a chegada BOMF em pelo. Então 3891, seguindo como número 2 na aproximação. Afirmativo, está descendo para 3 mil pro de pelo, mantendo a high speed. Segue no número 2 do TAM 6258, ao passar nível de voo 100, inicie redução 2509. A centena reduz a 259, deixando a 6258. Controle o TRIP 5344, você tem informação, Bravo. TRIP 5344, aciona identificação, a chegada é a Mari, desce ao 070, paciente do tráfego da Ocean na sua frente, 12 horas 8 milhas. Livrando nível 100 para o 060, Airbus 318. Gente, descendo para o 070, TRIP 5344. Confirma a velocidade que o mesmo estava tendo? Está iniciando redução agora para 259, vou chamar 6258. É, não vai estar. Está reduzindo também o TRIP. O senhor vai manter qual indicada? Está indicada 260 no momento. 2240, TRIP 5344. Reduzindo para 240, tá? Com 3226, livre de restrições à frente, desce para 3 mil pés, ajuste 1013. 3 mil, 1013, livre restrições. 1891, autorizado descida para 2 mil pés, ajuste 1013. 2 mil com 1013 padrão, tá? 3891. Autorizado, Juliette, pátio, portão 62 de voo, também é para cima. Autorizado, voo Índia Serra, 3226. 3226 está seguindo como número 3 na aproximação, a princípio mantém a prioridade. Sente. Voo no 805, puxa pega acionamento, posição 8. Travado no 8, M-Tax. Vale, Tax, 805. Cada. 250. Redução 2309, então 3226. 230. Oceaner 6258, autorizado descida para o nível de voo 050, redução 2309. 050, reduzindo a 2309, da presente, o 6258 da hoje. 714. 714, completa final, chama a torre no 8612, algum pouso. 86, obrigado, boa noite. Boa. São 389 no controle? Prossiga, Celeste. Está presente o voo proa de Duna aguardando o vetor final para o localizador. Duna aguardando o vetor final. Mandou boa noite, Gol 1714, está estabilizado, final longa, baixar travado. Avistado, tem pista livre, pouso autorizado, 5-10. Livre, pouso 4. Para o localizador, curva esquerda para o 150. Esquerda 150, 389. São 3226, autorizado descida para 2000 pés, ajuste padrão, aguarde autorização para o final LSX-ray. 2000 padrão, aguarda autorização para o X-ray. Oceaner 6258, está livre da restrição em TAP, desce a 3000, ajuste 1013. 3000, 1013, livre em TAP, 6258. Controle Salvador, Gol 1606, cruza 195 para 150, centro da Bravo. 06, acione a identificação, a chegada é a Mari, desce ao 080. Desce até o 080 na Mari, 1606. Europa, Zero 84, contact Recife Center now, frequency 126.85, if unable 125.45. Europa 084, Salvador approach. Red, come on, go ahead, please. Do you copy the frequency? Okay, say again, please, for us. 126.85, if unable, 125.45. 126.85, enable, 125.45, Europa 084. O TRIP 5344, vetor radar para o sequenciamento, vai manter a presente proa, o limite é o localizador. Tenda presente pro limitado pelo lote, TRIP 5344. 5344 da TRIP, somente para informação, tem tráfego à sua frente, posição de 12 horas, 5 milhas, passando agora o 050 para 3000 pés, Airbus 318 da Oceanair. Autorizado descida para nível de voo 060, TRIP 5344. Atingir, mantenha 060. 060, 5344. Visual com o mesmo aqui à frente, ok? Desde a retaguarda. IGL, Ascentran 3891. 3891, torre 1862, é bom pouso. Obrigado. 3226, livre LS, XR, reporte estabilizado. Reportará, 26. Oi, boa noite, Ascentran 3891. Oceaner 6258, está livre de restrições à frente, desce para 2000 pés, ajuste 1013. 2000 com 1013, o 6258 está livre, ILSX-ray? Guarde autorização, assim que o teste estabilizar, eu autorizo o ILSX-ray. Afirmativo, gente. 5344, reautorizado 5.000 pés, o ajuste 1013. 5.000, 5344, obrigado. Voo no 606, descida para nível de voo 060, da presente voo ITAP. Para o 060, na proa de ITAP, voo no 606. Localizador, está visual com o campo 3226. 3226, completa final, chama a torre, 9862. 86. Trip 5344, reautorizado 3.000 pés, o ajuste 1013, iniciando redução 209. Está mantendo 200, descendo para 3.000, campo. Channel 6258, está autorizado final, LSX, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, 6258. O Trip mantém a proa, pode aproar a duna aí também? O 62, o Trip 5344 aguarda separação regulamentar com a nave à frente. Autorizado? Afirmativo. Ok, agilizando manobras ali, mantém igual na pista livre, 0805. Entendo. 5344 para o localizador direito a 060. Desce a 2.000 pés, ajuste padrão. 7060. Juliette, portão 05. Juliette 05, obrigado. 2.000, contra aproximação, informaria pista livre, informa o Boeing da Gol, que vai iniciar a rolagem. Contra aproximação, informaria pista livre. 2.6. 5, pista livre, autorizada a decolagem, 110 com 10. Operador da 90, Campo Avia, Sushinar 6258. 6258, tem tráfego da TAM. Agora, 5 milhas à sua frente, reduza para a mínima de aproximação. Complete final, chame torre 9862. Reduzindo, 6258, vai chamar a torre. Sua frente está com 120 de ground speed. Dois meia, pista livre, pouso autorizado, 110 com meia dúzia. Livre, pouso na 103, 226. Dois zero cinco, decolado 256, controle 10935, bom voo. Obrigado, Lorenzo. Da Agosto, está sob contato radar, sobre a 370, saída Pucajamos e Itá.